harmonizando em flagrado. Mais uma dívida cobrada, justiça deu perca de causa. Mais uma mãe abalada da rua, o justiceiro levou seu único herdeiro. E no seu aconchego acabou o sossego. E agora em casa sozinha, sem perspectiva de vida, sem ter a companhia de sua criança, que pra ela nunca cresceria. O motivo da correria, do trabalho dia a dia, agora se foi alegria, o sentido da vida, os projetos para o futuro. Pois pra aquele filho fazia de tudo, mas se deixou levar. Foi experimentar, nem preciso comentar, no final o que que dá. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Sua gestação foi tranquila, mas sua chegada não foi bem-vinda. Seu pai logo se afastou, sumiu no mundo. Não quis assumir o filho como muitos. Infelizmente ele fez o mesmo. Mãe solteira na batalha, mais uma guerreira, sem o apoio da família, correndo sozinha. E já no dia de nascer, pra você ver, ninguém foi lhe ver, ninguém deu o braço a torcer. Mas ela ali, firme e forte, sentimento que comove. É meu filho, farei de tudo por esse menino. Mais uma mãe que chora, o pai implora, por favor, traz de volta minha criança, minha esperança, a minha força, teu sorriso, sem ele eu não vivo. Mais uma mãe que chora, o pai implora, por favor, traz de volta minha criança, minha esperança, a minha força, teu sorriso. Fazia o correto, na escola o 10 era certo. Melhor da turma é concreto, mas vem adolescência, mó treta, é fase de descoberta. As namoradas, cerveja, baladas, prensas, carreira. Aí o bagulho não tem volta, já não prioriza a escola, já não joga mais bola. E sua mãe desconfiada, vê seu menino todo estranho, se isolando nos cantos. E aquele, mãe, eu te amo, há muito tempo ficou no abandono. A correria é diária, da noite não se separa. E sua guerreira em casa, ajoelhada, ora ao pai implora, por favor, vou traz de volta a minha criança. Naquele momento, ele e o craque são apresentados. Pra quem teria um futuro como craque nos campos, agora verá o craque escravizar os seus sonhos. Consequentemente, vem as dívidas, cobranças. Penhora o que tem dentro de casa, acabando com o que ela construiu com muita luta. E a mãe, sem saber, vê seu filho recebendo ameaças. Todo dia é um na porta com a missão, dívida cobrada. Várias fitas e fitas em sua cabeça, agora passa folheando um álbum de fotografias. Lembra da infância pobre na rua, catando latinha. Muitos planos de futuro pro seu filho ela tinha. E naquele instante ela recebe a notícia. Senhora, senhora, é seu filho. E ceifaram a vida. Será meu ouro da minha vida. Responde, meu filho. Dudu. Ai, como é que eu vou negar você nunca mais? Mais uma mãe que chora, o pai implora, por favor, traz de volta minha criança, minha esperança, a minha força, teu sorriso. Teu sorriso.